tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Credit card. a ouvir Ouro e Platina. Church house, gin house, a schoolhouse, outhouse. Continuo a ouvir Ouro e Platina. Yeah. Yeah.